Falar de memória. Aqui estamos para falar de memória com João Guedes. Na última edição falámos sobre Manuel da Silva Mendes, um intelectual português que viveu em Macau no início do século XX, uma altura em que Manuel da Silva Mendes se distinguiu também pela perspectiva multicultural com que participava na vida da cidade. Manuel da Silva Mendes foi uma personagem especial, pode-se dizer de alguma maneira rara, mas não estava sozinha, João. Não, exatamente, é muito curioso porque era um escola de intelectuais que surgiu em Macau na primeira década do século XX, mais ou menos todos ao mesmo tempo. E eles, e podem-se nomear, é Pedro Nolasco da Silva, um dos fundadores da APIM, da Associação Promotora da Instrução dos Macaenses, era Vicente Jorge, o grande sinólogo, tradutor da repartição dos assuntos chineses, que faz uma ponte importantíssima no aspecto diplomático entre Portugal e a China. É o irmão também. Depois temos Camilo Pessanha, subejamente conhecido, o poeta do simbolismo. Tínhamos tido pouco antes Venceslau de Moraes, que aparece um bocadinho como expoente único daquela altura. Ele sai de Macau em 1899 e vai para o Japão para assumir a posição de cônsul de Portugal em Kobe, porque ele aqui era oficial de marinha e não foi nomeado capitão dos portos como ele pretendia. E em protesto demitiu-se da marinha e assume a posição de cônsul. Torna-se escritor, também subejamente conhecido, o homem aculturado, o homem que dá a conhecer o Japão a Portugal. Depois temos, para além de Camilo Pessanha, temos outras figuras que são não tão fulgurantes, mas que constituem esse escol. Esse escol reúne-se, por exemplo, numa associação que era o Instituto Camões, que tinha, portanto, era um conjunto de intelectuais onde estava também o Cardeal Dom José da Costa Nunes. O Cardeal Dom José da Costa Nunes, que começa a sua vida de sacerdote aqui em Macau, é eleito Bispo de Macau, Bispo de Goa, Camarlengo da Santa Sé, ou seja, ele é o braço direito do Papa do Concílio, do João XXIII. E, portanto, ele morre já nos anos 70 e ao longo da sua vida ele deixa-nos importantíssimo acervo bibliográfico que tem sido publicado ao longo dos anos, mas que foi uma figura que, apesar de ter sido de certo modo endeusada no período do salazarismo, acabou por ser prejudicada por causa disso. E só agora é que se está a voltar a publicar as coisas que ele tinha escrito. Não deixa de ser um nacionalista e um, diríamos, um reacionário. Ele era, portanto, um convicto apoiante do Estado Novo, mas não deixava de ser, naquela altura, uma figura brilhante, não é? Era um morraciano, portanto, adepto daquelas teorias das ditaduras redentoras, não é? Que viriam depois a dar em Portugal o Salazar, que viriam a dar o Mussolini em Itália e depois, numa outra versão, o Hitler na Alemanha, embora isso fosse uma outra versão. Portanto, é todo esse escola da esquerda e da direita, poderíamos dizer. Era um hoje grupo multifacetado, estava bem representado. Exatamente, portanto, uns eram macaenses, Outros eram oficiais da Marinha e do Exército, com destaque para os da Marinha, que por aqui prestavam serviço. Isto era uma colónia especial, portanto, quem vinha para aqui normalmente eram pessoas, enfim, ou licenciadas ou oficiais do Exército da Marinha, não como nas outras colónias. E, portanto, cria-se naturalmente esse escol. E depois, dentro disso, registra-se o fascínio da China. E pode notar-se que quase todos eles foram colecionadores de coisas chinesas, se interessaram pela cultura e pela civilização. À cabeça, chinesa. Vicente Jorge, não é? Exatamente, portanto, que é o homem que sabe chinês profundamente. Aliás, ele publica dicionários e gramáticas. Exatamente, gramáticas de chinês para o estudo do chinês nas escolas de Macau. Nesse aspecto, também Pedro Nolasco da Silva sido um precursor. Exatamente, também publicou várias coisas. É toda esta gente. Onde é que está? Está na repartição dos assuntos chineses. Aí é que se reúne, portanto, funcionalmente, esse escola intelectual de Macau, que vem andando pelas primeiras décadas do século XX e se estende mais ou menos até aos anos 30, até ao início da guerra. Depois disso, pode dizer-se que em Macau desaparece por completo qualquer escola. Eu creio que foi a normalização ditada pelo Salazar, portanto, que acabava com qualquer figura que se destacasse no campo intelectual, que fez com que depois, a partir dos anos, do finais dos anos 30, Macau, o panorama intelectual de Macau fosse completamente cinzentão, sem figura nenhuma interessante ou que tivesse feito alguma coisa de verdadeiro destaque, para além de uns panegiristas do Estado Novo, mas de pouca valia intelectual. E se recordamos quando em Macau existiu uma vibrante cena cultural intelectual. Obrigado, João, até para a semana. Deus, obrigado.